da composição das palavras, ou seja, dos elementos estruturais que compõem os vocabulários. Este estudo é a base para o aprendizado dos meios pelos quais uma palavra nasce, pois são os morfemas que dão a vida às palavras. Para iniciar nosso capítulo, leia o texto Palavra, Palavrinhas e Palavrões, de Ana Maria Machado. As palavras são as menores unidades linguísticas da comunicação. Nossa comunicação verbal é realizada principalmente por frases. Essas frases são formadas por palavras que expressam sentido, emoção e informações. Embora a maioria das palavras dependa da frase para identificação de sua classificação, verifica-se que as classes gramaticais relacionam-se diretamente com a elaboração das frases. Até mesmo a posição dos termos na frase está relacionada com as classes. A gramática organiza as palavras da língua em 10 classes: substantivo, adjetivo, artigo, numerais, pronomes, verbos, adjetivos, preposições, conjugações e interjeições. Classes gramaticais. As classes de palavras formam a divisão das palavras da língua de acordo com critérios morfológicos. Há classes gramaticais variáveis, ou seja, as que se flexionam: substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes e verbos. Os nomes apresentam flexão de gêneros e números. Os verbos de modo tempo, pessoa e número. Há também classes gramaticais invariáveis, ou seja, que não se flexionam: advérbios, preposição, conjugações e interjeições. A morfologia estuda também a estrutura interna das palavras, as quais os elementos que compõem foram formados. O estudo da estrutura das palavras chama-se análise mórfica e podemos compará-lo ao trabalho realizado pelos cientistas, que investigam determinados objetos a fim de conhecer minimamente seus elementos construtivos. Podemos dividir as palavras em letras. Assim, vamos observar que a divisão das palavras gera diferentes unidades. Dessas unidades, somente os morfemas expressam significados. Os morfemas, ou elementos mórficos, são as menores partes da palavra que expressa o significado. Os morfemas se dividem em dois tipos, os lexicais e os gramaticais. Os morfemas lexicais são marcadores semânticos. São os fatos e os conceitos da realidade que nos cercam. São indicados pelos morfemas lexicais. Já os morfemas gramaticais são marcadores linguísticos. As variações das palavras em gênero, número, modo e pessoa. Então podemos, portanto, verificar que os morfemas lexicais indicam o sentido das palavras que usamos em nossa comunicação, enquanto os gramaticais marcam as diferenças gramaticais: o masculino, o feminino, o singular e o plural. No morfema lexical, podemos verificar que há três tipos de palavras: a primitiva, as derivadas e as compostas. As palavras primitivas dão origem a novas palavras. Delas são formadas famílias de palavras. No nosso material de estudo, já vimos que a essência semântica das palavras está no morfema lexical. Dessa parte que se formam as palavras derivadas. Palavras derivadas ou cognatas. As palavras que se formam das palavras primitivas são chamadas de derivadas. A quantidade de palavras derivadas é muito maior do que as de primitiva. De uma única palavra primitiva podem nascer muitas palavras derivadas, que também podem ser chamadas de cognatas. Um exemplo, a palavra primitiva, escola. As palavras podem ser derivadas. Escolar, escolado, escolaridade, escolarização. E as palavras compostas? As palavras compostas também são formadas a partir da primitiva. Entretanto, diferenciam-se das derivadas, pois em sua formação constam duas ou mais palavras primitivas sempre representadas pelo morfema lexical. Exemplo, vamos usar novamente a palavra escola como primitiva. Como palavra composta, podemos colocar escola modelo, navio escola. E atenção, as palavras compostas podem apresentar ou não o hífen. Nós vamos verificar conforme as regras ortográficas. O morfema é o formador de palavras, é o radical de cada palavra, um elemento essencial para a existência dela. O radical, portanto, é o elo que une as palavras derivadas à primitiva, formando assim uma família de palavras. Após o radical, na sequência estrutural das palavras, encontramos a vogal temática. As vogais temáticas fazem parte dos morfemas gramaticais e diferenciam ao compor palavras nominais ou verbal. O conjunto formado pelo radical mais a vogal temática recebe o nome de tema. Essa regra é válida tanto para nomes quanto para verbos. Agora, o que seriam os afixos? Eles são morfemas muito importantes na formação de novas palavras. São eles que formam as palavras derivadas. E se o afixo estiver antes do radical, ele se chama prefixo, caso esteja após o radical. Vamos entender que o processo de composição das palavras exige, no mínimo, a presença de dois radicais. Já o processo de derivação é realizado com apenas um radical, o qual são acrescidos de afixos. Pessoal, vamos entender que os vocábulos são a base da comunicação linguística. Sem eles, não haveria a expressão verbal, tão preciosa para que nós nos comuniquemos uns com os outros. Portanto, precisamos continuar a estudar as palavras a fim de conhecê-las cada vez mais. As palavras são justapostas quando, ao se unirem os radicais, não há alteração fonética. Dessa forma, vocábulos preservam os átomos, conservando seu formato original. Um exemplo, a palavra vagalume é composta por justaposição, pois seus elementos formadores não se misturam. Na justaposição, as palavras podem ser formadas com ou sem hífen. O termo, por exemplo, passatempo, não tem hífen, ao contrário de vagalume. São as regras ortográficas que definem se ocorre ou não o hífen nas palavras justas postas. A reforma ortográfica trouxe algumas mudanças para a grafia das palavras de língua portuguesa. Essas mudanças afetam principalmente a acentuação gráfica, o trema e o hífen. A maior parte das regras acerca do hífen relaciona-se às palavras derivadas, nas palavras compostas por justaposição. O hífen deixou de ser empregado quando se perdeu a noção da composição do vocábulo. Exemplo, a palavra paraquedas, paraquedismo, paraquedistas. Antes do acordo ortográfico, essas palavras eram grafadas com o hífen, ou seja, a ausência do hífen não descaracteriza a justaposição, pois embora os termos estejam totalmente unidos, ainda preservam sua autonomia fonética. As palavras são aglutinadas quando, ao se unirem os radicais, ocorre alteração fonética, correto? E pelo menos uma das palavras primitivas. Na aglutinação, os vocábulos se unem de tal forma que alguns fonemas são perdidos. As palavras são aglutinadas quando, ao se unirem aos radicais, ocorre alteração fonética em pelo menos uma das palavras primitivas. Na aglutinação, os vocábulos se unem de tal forma que alguns fonemas são perdidos. As alterações fonéticas que ocorrem nas palavras formadas por aglutinação são de ordem fonética, ou seja, refere-se ao som dessa unificação. Os fonemas podem ser suprimidos ou acrescentados. As palavras híbridas são formadas por elementos de línguas diferentes. Esses vocábulos podem ser compostos ou derivados, de acordo com o morfema de sua formação. Para identificar o hibridinismo, portanto, é necessário conhecer a origem do radical formadores. Como o português tem palavras oriundas de diversas línguas, identificarmos o hibridismo não é tão fácil. Exemplo para vocês. A palavra sociologia. Sócio é latim. Logia é grego. A palavra burocracia, buro, é francês. Gracia é grego. Outra palavra de exemplo. Automóvel. Auto é grego. Imóvel é latim. Então eu deixo aí para vocês, dentro de tudo o que foi abordado nesse podcast, que vocês desenvolvam, utilizando o repertório de notícias insólidas e curiosas, tá? Um estudo sobre as palavras formadas pelos processos de composição e derivação. Vocês podem estar encaminhando isso aí pelo e-mail que eu vou estar deixando para vocês no PDF, ok? Um abraço a todos, até a próxima aula, bons estudos, professora Marcelina.